Taquara ia fazer? Taquara, é? Taquara? O que é isso? Olha aí, olha. Não sei o que é tocar. Para que é que estás a tocar? Dá para a televisão? Ah, para a rádio. Para a rádio? Para um programa? É. Qual é o programa? Escolhes tu. Ou escolho eu. Escolho eu, então. Escolho eu. Não, escolho eu. Agora sai, escolho eu. Não, escolho tu, quer dizer que escolho eu. Ah, está bem. Olha, e quando é que dá isso? Quando? Onde na web? Em que dia? Às 6 da tarde. A que horas? Ao sábado. Então posso ouvir? Não. Deixa-me ouvir. Por que não posso? Não deixo. Deixa-me. Quero ouvir. Chama o Gaudêncio. O Gaudêncio. Agora já podes ouvir. Está bem. Escolhe-se ou escolho eu, sábado, 6 da tarde, antes não é. Posso ouvir? Agora já podes. Então toca aí. Bom. Há melodias que nos preenchem a alma e nos fazem flutuar por mundos maravilhosos. É essa a oportunidade oferecida por Lúcia. Às segundas-feiras, entre as 23 e as 0 horas, no programa Universo Instrumental. Universo Instrumental. Todas as segundas-feiras, às 23 horas. Só aqui, na sua rádio Antena Web. Na Antena Web não queremos que lhe falte nada e por isso mesmo trazemos-lhe suplemento musical. Um programa abordando um género musical que não ouve, ou um momento radiofónico abordando uma época que numa determinada semana não foi ao ar. Um ouvinte que verá realizado o seu pedido com 60 minutos de música num determinado género ou época. Estes e outros motivos farão de suplemento musical um momento único na sua estação preferida. Suplemento musical aos sábados às 8 da noite na Antena Web. Prepare-se para entrar agora num momento de paz. R.E.M. traz-lhe agora as melhores músicas, mais calmas, mais relaxantes. Enfim. O melhor para o seu início de noite. R.E.M. Thank you.

Música.